Ideias, ideias, canções, canções, emoções, vivência, rua, coligações. Um monstro no espetáculo, com milhões de tentáculos. E as mentes atingidas são os receptáculos. Um abraço de aço, digno um forte abraço. Pisei na casca de ovo, conquistei meu espaço. Foi sem meter o aço, jogar corpo no mato. Realidade pura, limpa e cristalina. Matei a neurose com rima, não fiz chacina. Força tática é trágica, mata e extermina. É fato, e cada um tem um qualquer pra contar. Nem tudo dito é fato na mesa de um bar. Ha, melão, ribanceira abaixo foi jogado. A rua busca e cobra de um jeito pesado. Pois entre um gole e outro escorregou nas ideias. Quis dar um show, não teve o dom, foi pego pela plateia. O rap é fato, e nele eu busco força. Jacaré é bichão, mas se moscar vira bolsa. Moralina, sem assinar contrato, segue com monstro no espetáculo. O rap é fato, e nele eu busco força. Jacaré é bichão, mas se moscar vira bolsa. Moralina, sem assinar contrato, segue com monstro no espetáculo. Real fator cabreiro, cobrança, molho macabro. Mesmo camuflado no tumulto acompanhado. Procuro, procuro, procuro, e se não acho, eu faço. Desenrola complicação. Na terra de Satã é a mesma situação. É fato, quebrada, várias e várias fitas. Tem quem chama na canela e volta quando a chapa esfria. História ruim, corre mais que McLaren. Sempre aumenta alguma, acrescenta um detalhe. Formado um diálogo, diga o necessário. Nem sempre é bem-vindo um conselho, palpite. A palavra mal colocada atrai história triste. Correndo solta no mundão, propagação. Cada um, cada qual, quem? Não ligo não. Na ideia, argumentação, nunca delatação. Maluco louco é mato, maciço mato ratos. Original tá aqui, vai? Esse é o fato. O rap é fato, e nele eu busco força. Jacaré é bichão, mas se moscar vira bolsa. Moralina, sem assinar contrato, segue com monstro no espetáculo. O rap é fato, e nele eu busco força. Jacaré é bichão, mas se moscar vira bolsa. Moralina, sem assinar contrato, segue com monstro no espetáculo.